os pequenos sábios. Quatro seres da terra são pequenos e, no entanto, muito sábios. As formigas, criaturas de pouca força, contudo, armazenam sua comida no verão. Os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo, habitam nos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, contudo, avançam juntos, em fileiras. A lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, contudo, encontra-se no palácio dos reis. Provérbios 30, versículos 24 e 28, Nova Versão Internacional. Se buscássemos visualizar a sabedoria de Deus segundo a perspectiva humana, certamente olharíamos animais de grande porte, por exemplo, a baleia, o elefante, o avestruz, entre tantos outros. Mas a Bíblia nos chama atenção para animais que certamente não atrairiam atenção à primeira vista: a formiga, o coelho, o gafanhoto, a lagartixa. As Escrituras declaram a diferença do pensamento de Deus e dos homens. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Isaías 55, versículo 8 e 9, Almeida Revista e Corrigida. Então, submetamos a sabedoria divina e mergulhemos na sabedoria desses pequenos quatro seres. A formiga. A Bíblia declara que esse pequeno inseto é um professor para o preguiçoso. Vai ter com a formiga, diz Provérbios 6, 6. Às vezes, é espantoso ver a diligência desses quatro trabalhadores. Algumas vezes, acordamos de madrugada e deparamos com um frenético vai-vem deste exército sobre algum detrito de alimento, que negligenciamos a limpeza. Realmente são impotentes, são facilmente aniquilados por um aperto de dedo, mas não podemos negar a sua prosperidade, organização e seu estrategismo, que superam em muito a média humana. Um segundo animal que a Bíblia nos fala de grande sabedoria é o coelho. Realmente, à primeira vista, o coelho não salta aos olhos como um mestre na disciplina da sabedoria. Mas não nos enganemos. Apesar de sua destreza e velocidade, algo que poderia gerar alguma soberba defensiva, ele não se fia a isto. Antes, faz sua casa na rocha. Será que não temos confiado demasiadamente nas nossas destrezas? Ou sendo por demais independentes de Deus? O grande rei Davi, embora fosse um grande soldado e estrategista militar, por toda a sua vida dependeu da infalível proteção de Deus, e assim citou a sua confiança: O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Salmo 18:2, Almeida Revista e Corrigida. O profeta Isaías nos instrui aonde devemos nos abrigar. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Isaías 26:4, Almeida Revista e Atualizada. Um outro animal que é visto de uma maneira detestável pelos seus malefícios à agricultura é o gafanhoto. Mas devemos observá-lo sobre um outro prisma. Embora não exista uma ordem hierárquica na sua espécie, nos surpreende a sua unidade e força na coletividade. É surpreendente a dimensão e a velocidade de estrago que essa pequena criatura é capaz de infligir. Usando esses dois elementos, unidade e coletividade, Jesus nos instrui nesse poderoso princípio: Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. João, capítulo 17, versículos 22 a 23, Almeida Revista e Corrigida. Cristo está revelando que na unidade o cristianismo seria uma força indomável, o poder para se alcançar todo o planeta. Por último, temos a lagartixa, um ser de extrema delicadeza e fragilidade. Onde estaria sua sabedoria? O sábio declara que encontra-se no palácio dos reis. A grande sabedoria desse inseto é ser útil. Este pequeno réptil mostra-se extremamente zeloso através da limpeza de insetos dentro das casas. Por mais que seu aspecto gere asco, sua presença é suportada, pois é um excelente destruidor de criaturas que nos incomodam. Por essa característica singular, mesmo nos lugares nobres são aceitos por sua prestação de serviço. Podemos fazer um paralelo sobre a utilidade do homem para o reino de Deus. Jesus fala-nos de aspectos práticos. Sois o sal da terra e luz do mundo, pescadores de homens, etc. Podemos usar esta grande sabedoria da utilidade para relacionarmos com Deus e recebermos as capacitações celestiais e a graça do Rei dos Reis. Por fim, habitarmos nos passos celestiais. Oremos. Deus poderoso, Pai de toda sabedoria, dai-nos, ó bom mestre, a sabedoria dos pequenos seres, a capacidade de organizar as nossas vidas e diligência para estocarmos os seus ensinamentos em nossos corações. Possamos reconhecer as nossas fraquezas e debilidades e abrigarmos neste castelo forte o poder da unidade e coletividade, entendendo que na união Tu, ó Deus, ministra sobre as nossas cabeças a bênção e a vida eterna. Por último, Senhor, Pai de toda sabedoria, que possamos ser úteis para Ti e relevantes para a implantação do Teu reino na terra. Dá-nos esta sabedoria, pois quem pede a Ti, grande Deus, sabemos que não negas e não lança em rosto. Em nome de Jesus Cristo, eterno. Amém.